canto torto e sem jeito, essa dor um nó no peito. Prefiro esquecer, dobra a tristeza e vem comigo, que eu dobro a mim e vou contigo. Fecha os olhos pra ver nós dois apaixonados, seguindo lado a lado. Dor e amor serão palavras primas do clichê de nossas rimas. Barre tudo, joga fora o passado, grão em grão. Numa canção, você e eu agora juntamos nossa história. Nem desfaz o meu deserto, que eu te espero aqui bem perto. Temos tanto pra dizer. Dobra a tristeza e vem comigo, dobra a mim e vou contigo. Fecha os olhos pra ver nós dois apaixonados, seguindo lado a lado. Dor e amor serão palavras do clichê de nossas rimas. Barre tudo, joga fora o passado, grão em grão. Numa canção, você e eu agora juntamos nossa. No clichê de nossas rimas.